ainda me sinto só, mas busco a minha felicidade. Olho o sorriso do neguinho andando na cidade. Se pá, fazendo rap na comunidade. Manda mensagem, olha lá, tá pique celebridade. Olha só o quanto eu me sinto só. Às vezes penso que seguir assim pra mim vai ser melhor. O rap é compromisso, não é viagem, disso você tá ligado. Como dizia o Sabotagem, tamo evoluindo bem, tamo caminhando bem. Nós somos um corpo só, sem divisões do rap, amém. É nós por nós, sempre nós por nós, levando rap nacional além, sempre numa só voz, tipo Anderson Silva no ringue, a seleção em campo. E em cima do palco a gente vai rimando, buscando sempre a melhora pra nossa quebrada. E eu vou lutar muito mais se aqui as portas forem fechadas, porque eu sou guerreiro, tipo um gladiador. Tem que lutar se na vida tu quer ser o vencedor. Nunca se mantenha dentro dos padrões da vida, e sempre antes do show tem aquela expectativa de que tem alguém lá que tá só pra te ver. Só de você cantar pra ela já vai valer. Vai ser lembrado por muito e não está mais sozinho. Insano na voz, seguindo só caminho. Várias ideias vem passando na cabeça. Quando estou só, faço prática pra que aconteça. Que saia de ideia e vire uma canção que possa abalar sua mente, estremecer seu coração. Tá ligado? E aí, Sano? E aí, Chave? Obrigado, Insano, pelo convite. Brinco, na verdade, as ideias consiste. Tenho consideração pra quem tá na missão e resiste. Dinheiro não me compra, desiste, dispensa sua suíte. Pra quem vive de mentira, parabéns, você não existe. Uma mentira ficará na frente de todas suas verdades. É eminente, sente, nas minhas palavras tem um efeito permanente. Sei o que eu falo e não contenho, mas também usa minha mente. Não importa o que eu enfrente, sempre terei balas no pente. Não me iludo com ofertas de vida excelente, porque não adianta ter e não viver, entende? Se elevou pelo poder de ter poder, que esqueceu o que fazer, o que fazia pela periferia. Aí quebrada, juro pra você que vou lutar dia após dia. Não me sinto mais só, só sei que dessa vida não levaremos nada. Só que na sua alma foi guardada. Vou continuar a escrever com minha leve caneta, verdade pesada. Isso é produções. Várias ideias, vários bang, vários mano. Tem um só propósito, morou? Aqui na voz é o Chave Insano, tamo junto, fechou.